E o nome da música é Sabonete de Motel. Mais uma pra pipocar na voz do Edson Ribeiro, hein? Rocha! Sabonete com papel dourado. Eu sofri por algo que eu nunca fiz, e essa dor que me maltrata, mais uma brincadeira sem graça. Vem aqui, vai. Vem aqui, vou te explicar que tudo foi engano e esse inferno vai passar. Emprestei meu carro pra um amigo passear, ele não me avisou com quem iria se encontrar. Uma piriguete daquele bar, amor, juro por Deus que eles trouxeram de lá esse objeto pra me complicar. Um dia esse amigo meu vai me pagar. Um sabonete de motel, a brincadeira de um amigo meu. Não deixe isso acabar, a nossa relação, não, não, não. Um sabonete de motel não pode ser o causador. Meu amigo vacilou, não faz assim com seu neguinho, amor. Sucesso, hein? De graça, não paga nada não, viu? Sofri, é isso aí. Uma brincadeira sem graça. Vem aqui, vai. Vem aqui, vou te explicar que tudo foi engano e esse inferno vai passar. Emprestei meu carro pra um amigo passear, ele não me avisou com quem iria se encontrar. Uma piriguete daquele bar, amor, juro por Deus que eles trouxeram de lá esse objeto pra me complicar. Um dia esse amigo meu vai me pagar. E aí, um sabonete, joga baixinho, vai. Um sabonete de motel não pode ser o causador.